Fugiu aquele que um dia prometeu. Fugiu aquela mãe que um dia se ajoelhou. Não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Fugiu aquele que um dia prometeu. Fugiu aquela mãe que um dia se ajoelhou. Não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Favela sofre, favela chora, favela implora. E a senhora que de joelhos ora, a hora é agora. Vários conflitos, coração abatidos, perdidos no mundo onde perdidos são esquecidos. Você promete e não cumpre, eu só vejo migué. Ilude o povo que batalha sempre na fé. Nas propagandas passa carro, apartamentos de luxo. E na favela filme o preto é mais um pro sepulcro. Lucro, ganância, o capital fala mais alto. E na necessidade o pobre dá a voz de assalto. No ato, um acaso, tiroteio pode acontecer. Pois a bala da polícia não fala, mas com certeza o alvo é você. Atitude de meter o cano, pois a mesa vazia é pranto. A miséria tem em todo canto, opressor foi esse o seu plano. Não bastou da África o navio negreiro, e ainda a culpa é não ter dinheiro. Sei que é desse jeito, preconceito é grande, mas eu vou na luta e no rap eu canto. Aquele que um dia prometeu, fugiu. Aquela mãe que um dia se ajoelhou, não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Fugiu aquele que um dia prometeu, fugiu. Aquela mãe que um dia se ajoelhou, não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Tajado como favelado na mira dos velhos, virar exterminio. Limpeza urbana, ordem e progresso, caralho, isso aqui é um circo que pega fogo toda hora. Ai, senhora chorando aos prantos, na vida perdeu seu encanto. Já se foi seu príncipe e todos seus sonhos. Onde é pra compreender, onde fomos favorecidos? Palhaços trajados de farda, causando terror na quebra por instinto. Diz que tá fazendo o seu trabalho, você não sabe o que é trabalhador. Quem sua camisa rala todo dia, no final lhe julgam por sua cor. Ainda vem os do mensalão, verdadeiro homicidas do crime. O lucro do tráfico é seu cachador, esquece fora que pensa que vive. Não espere pelo que você vê estampado em sua TV, dizendo que o estado evoluiu. Porra de nada é migué, cê não crê. A mesma mentira feito o PT, só partiu deles pra favorecer. Comunismo, socialismo, essas porra de ismo, fui pelo anarquismo. Ação sem teoria, papo bonito vejo todo dia. Nunca desceu na favela pra conhecer a fome de uma família. Por quê? Aquele que um dia prometeu, fugiu. Aquela mãe que um dia se ajoelhou, não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Fugiu aquele que um dia prometeu, fugiu. Aquela mãe que um dia se ajoelhou, não sorriu. E aquela arma que você apontou, alvo do opressor. Barada bem, bem, bem, bem, mas louco. Logo será sem, sem, sem, sem. Um tostão no poço. Cadê os porcos engravatados? Somos o alvo e isso vocês sabem muito bem. Aqui é a lei, é pra quem tem, tem também. O poder é de vocês e vocês são capazes de lutar, hein? Já perguntei, vocês fogem da verdade, seja mentira, acreditando nos covardes. Se liga, liga, pois irmão atrás das grades, nunca é tarde pra mudar. Mudança não virá se você não abraçar. Mundo virado, mal desenhado, estamos lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Holocausto, baráquio, onde o fúndio fudeu, morreu. Latifúndio, confuso, sem parafuso, quem é o núcleo? Cuica chora, a tia chora, quem é o Deus do mundo? Aquele que um dia prometeu, fugiu.